ligado, quem não é, desacredita, quem não é, bate de frente, depois vê que nós é Zica. Nós não deixa a caminhada, que nós segue até o fim. Nós é tipo os cara bom, mas preciso, nós é ruim. Os puteiros nas baladas, nós provoca adrenalina. Nós não é do fingimento, nós quer grana, quer as mina. Nós não deixa nosso gueto, nós não quer passar batido. Quer crescer, nós quer vencer, nós quer ser é percebido. Nós é fã de futebol, de samba, praia e mulher. Mas nós respeita e com respeito, assim nós vive, assim nós é. Nós acende e não apaga, nós é um, nós tá ligado. Nós não dorme no barulho, nós tá sempre acordado. Nós não gosta de tristeza, nem de fome, nem de guerra. Nós quer ter um bom futuro, a gente ora, a gente reza. Nós é firme nas ideias, nós não perde o juízo. Nós é rei Roberto Carlos, rei Pelé, nós é terrível. Nós insiste e não desiste até vencer. Nós é guerreiro, nós revida, não se entrega. Nós é brasileiro, nós é rap, nós é break, é grafite, é hip hop. Nós é preto, nós é branco, nós é choque. Nós é fruto das antigas, nós é nova geração. Nós é rádio, é internet, nós é comunicação. Nós é MC, nós é DJ, nós é vinil, nós é país tropical. Nós é Brasil, nós decola no asfalto, nem precisa de avião. Nós desfila nos low rider, nós pilota, nós é bom. Nós é fera no skate, nas manobras radical. Nós é cabelo crespo, nós é preto, é sensual. Nós é de tsunami, terremoto, é vulcão. Nossas bases é venenosa, nosso bumbo é pesadão. Nós é ritmo marcante, nós é festa na favela. Nós é periferia, nós não treme, nós não gela. Nós é checkmate, é mil volts, é mil grau. Nós é leão, nós é função, nós é geral. Nós é nostalgia, é samba rock, é flashback. Nós é ouro, nós tem ginga, tem swing, nós é black. Nós no microfone é repentista, é beatbox. Nós no palco é show, nós faz a festa, nós é choque. Quem é tá ligado, quem não é, desacredita, quem não é, bate de frente, depois vê que nós é Zica. Ele diz,